Hoje é dia 17 de abril de 2019 e este é o episódio 54 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo está de novo o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, está tudo bem? Tudo ótimo. Eu sou o Diogo Constantino. Olá a todos. Hoje não temos de novo o David, que por circunstâncias da vida não pôde hoje vir gravar. No entanto, temos ainda assim muito que falar, não é? Sim, sim, temos muito que falar. Aconteceram, portanto, nós estamos há duas semanas, portanto, tivemos uma pausa. Passou-se muita coisa nestas duas semanas. Aliás, foi também por isso que nós não gravámos a semana passada, porque exatamente por agendas muito, muito cheias. Mas a boa nova é que temos de facto muita coisa para falar hoje e tivemos de contar sobre o que aconteceu nestes últimos dias. Ok. Portanto, começamos a calhar já por aí. Diogo, o que é que tu andaste a fazer nestas últimas semanas? Além de ter estado na UbuCon Portugal, não tive a fazer assim muitas coisas. Tive a fazer experiências com o OBS, Studio. E descobri, entretanto, um bug no Snap. O Snap do OBS Studio, ele consegue capturar diversas fontes de vídeo. Aliás, ele detecta diversas fontes de vídeo, mas quando tem múltiplas fontes de vídeo de hardware, ele só consegue usar uma. Ele não consegue ler da outra, das outras, porque há um perfil, o perfil do App Armor não permite ler outros dispositivos, ler de outros dispositivos, aliás. Entretanto, eu abri um bug no Snap do OBS Studio. Antes disso também descobri um workaround, que basicamente passa por correr o Snap sem estar com o perfil confined, correr como Classic, e então funciona tudo perfeitamente. Ok. Será um problema do OBS ou será do App Armor? Não, é uma questão mesmo do perfil da App Armor, que precisa ali de um ajustezinho. Ok. E eu, o que é que andei a fazer estes dias? Além de uma série de outras coisas, estive a fazer aquilo que se chama o apanhar das canas, da UbuCon. Portanto, para quem não tem noção, organizar um evento é o pré, é o durante e é o pós. Sim, sim. Quando nós chegamos ali às 7, 8 da noite e achamos que já está tudo terminado, é mentira, porque ainda há muita coisa para fazer, muita burocracia para tratar, e foi isso basicamente que nós tivemos a fazer. Quem esteve ligado à organização teve a fazer os procedimentos finais, já focados também naquilo que vai ser o UbuCon Europe, também não podemos esquecermos disso. E a fazer outra coisa muito interessante também, que é, e que falhou para que o UbuCon corresse bem, que foi a regularizar o sono. Porque naquelas noites pré-UbuCon, de facto, ficámos quase todos, as três pessoas que estiveram mais envolvidas na organização, ficaram a dever algumas horas à cama. E então, eu falo por mim, não posso falar pelos outros, mas eu tive então também a regularizar essa situação, porque já não vou para novo. Extremamente necessário então regularizar o sono. Exatamente. E eu noto muito isso também já. Também já preciso mesmo das minhas horinhas de sono. Os 40 notam-se nesta altura, pá. É pouco mais. Me ensino as ressacas, mas as ressacas desde os 20, que eu comecei a notar que eram diferentes. Mas pronto. Mas basicamente foi isto. Ok, ok. E então, vamos fazer aqui o nosso rol de notícias? Vamos então. Posso começar eu? Foi feito o primeiro live Q&A com todos os membros do Biports, com todos os membros da board, para apresentar todos os membros da board à comunidade inteira, porque havia pessoas que não são conhecidas, como o Ricardo Mendonça e o Walt, que não eram conhecidos do público, e houve um conjunto de perguntas. Foi feita a apresentação do que era a fundação, os objetivos da fundação e como é que funciona a fundação, porque é que foi feita a fundação e tudo isso, e foi essa o Q&A. E complementarmente foi também feita uma entrevista ao Ian Sprintz, um dos membros da board do Ubiports, e está no blog do Ubiports, podem ir ver também. Mas foi um Q&A sem Q ou teve Q? Houve direito a perguntas? Houve algumas perguntas, sim. houve menos do que o costume, e porque, aliás, as pessoas, as perguntas que tinham preparadas eram essencialmente em relação a questões técnicas, como costume, as pessoas não estavam à espera deste Q&A de ser como foi. Um bocadinho mais institucional. Sim, sim. Mas já no próximo sábado isso vai ser então corrigido e vai haver um Q&A normal com perguntas técnicas e com outras perguntas de todo o tipo, aliás. O lançamento da Fundação teve uma grande cobertura e uma grande atenção por parte dos mídias técnicos, como é óbvio, não é? Mas dos mídias técnicos, sim. Portanto, houve algum destaque. Sim, houve vários podcasts, alguns blogs e alguns sites de notícias falaram do assunto. Acho que toda a gente, os grandes nomes lá da área, que todos eles mencionaram. Ok, boa. Tem mais? E depois aconteceu algo bastante malzinho. Grave, não é? Sim, o Matrix, que é o protocolo de chat descentralizado e distribuído, o site do projeto, aliás, infraestrutura vá de chat e alguns dos outros servidores foram comprometidos, e no dia 11 de abril o Matrix publicou no seu blog um comunicado, que foi depois atualizado no dia 12 com mais algumas informações, em que basicamente anunciaram que descobriram que foram comprometidos e que tomaram medidas em relação a essa falha de segurança. Basicamente o que aconteceu foi que o atacante ganhou acesso aos servidores e com isso ele conseguiu também aceder à base de dados de produção do Matrix. Isto significa que ele teve acesso às mensagens que não estavam encriptadas. Portanto, se vocês usaram mensagens encriptadas, elas estão encriptadas, não há nada para guardar. Não há nada que consiga ser lido. É o que eu quero dizer. Mas as mensagens que não estavam encriptadas são legíveis. São também legíveis as hashes das passwords e os tokens de acesso. Portanto, o Matrix recomenda que toda a gente mude as passwords o mais depressa possível. E que se usam essas passwords em mais algum sítio, que mudem nesse sítio também. Que troquem também. Uhum. Entretanto, tu foste ler o que aconteceu? Porque é que a falha aconteceu? Foi várias coisas, houve várias falhas. Uma delas estava relacionada com uma versão desatualizada do Jenkins, mas houve um conjunto de outras práticas de segurança que eu acho que são relativamente normais, mas se calhar não são muito normal, que eles não tomaram, e houve aqui uma cascata de falhas que levaram a que isto acontecesse. Eu li sobre o forwarding agent do SSH, portanto, que foi um dos pontos de falha, mas pronto, por acaso é curioso, porque, e falou-se nisso, nós falámos isso até no Telegram com o David, uhum. David e Cubação, uhum. temos a falar sobre isso, com aquela situação de que é muito usual usar-se o forwarding agent do SSH para tu fazeres ponte, uhum. para te ligares a outros, uhum. servidores, aquele se chama Bastion, para depois chegares a outros lados, e sendo que a forma correta é através de proxy command, mas que é pouco, pelo menos é pouco falada, uhum. podias escrever um artigo sobre isso, não era mal pensado, mas pronto, mas de facto eles puseram-se a jeito, pois. Era um bocado... Que é sempre chato quando nós confiamos e quando simpatizamos com um projeto e quando depois vemos que eles têm uma sucessão de falhas. Porque se tens uma coisa muito específica e de facto tiveste azar, ou houve ali uma capacidade de computação fortíssima que te mandou abaixo. Ou... Agora, quando é uma sucessão de falhas e de distrações e de. Epá, é estranho, pá, deixa-me de pé atrás. E naturalmente que os níveis de confiança reduzem, não é? Uhum. Por outro lado. Casa roubada, trancas à porta, sim. Eu acredito que eles agora estejam bastante mais precavidos e mais, ou seja, que tenham evoluído. Bem, eu não posso dizer que acredito que, eu espero que, vamos ver se... Então e tu, Tiago, notícias, o que é que nos tens para dizer? Eu tenho duas micro-notícias, duas coisas, uhum. que me tocam a mim. Uma que eu destaquei da semana passada, que foi o relançamento de um projeto que eu tinha como... Nós já falámos aqui disto algumas vezes, mas que eu tinha como cada vez mais adormecido ou morto, e reparei que foi lançado um update do software Mail Spring, uhum. aquele editor de e-mail muito polido e muito cheio de coisas. Eu experimentei uma vez usar o Mail Spring no passado e depois não fiquei muito encantado, e como também o desenvolvimento daquilo estava um bocado moribundo, deixei de lhe dedicar atenção, uhum. mas confesso que nesta altura, com o update e com os sinais de que a coisa poderá estar novamente com alguma atividade, fiquei tentado a voltar a dar-lhe uma vista de olhos para ver se ele está de facto, se evoluiu alguma coisa. Uhum. Mas pronto, mas nesta senda destaco também ainda um outro snap, esse sim que eu uso e que uso diariamente. Eu salto muito, eu uso um software que se chama Rambox para confinar todos os meus serviços de trocas de mensagens instantâneas. Uhum. E não só, tenho lá o Trello também, tenho lá outras coisas que me dão jeito, e o Twitter. Estava com alguns problemas a usar o Rambox ultimamente, e que me fez oscilar entre Snap, entre App Image, entre Deb, eu tentei de tudo, uhum. mas estava com um problema, nomeadamente no acesso àquilo que eu copiava e que eu colava e que eu cortava, e então saiu o Snap do Rambox, a versão 66. 66.66 ou coisa que valha, pronto, sei que acaba em 66, uhum. E de facto nota-se um pouquinho mais bonitinho, mais limadinho e não sei o quê, mas acima de tudo corrigiu o meu problema de área de transferência, portanto neste momento já funciona normalmente e pronto, e é assim, fico mais descansado com isso. Okay. Portanto, sem mais demoras, passamos para o tema principal. Não, espera aí, é? Eu tenho aqui mais uma coisa que vi há bocadinho quando vinha do trabalho para casa, a equipa de Snap da Canonical, ele publicitou nas redes sociais um novo snap, como é também sobre e-mail, lembrei-me agora de repente, que é o Electron Mail, que é um snap que basicamente é um cliente para Proton Mail e Tutanona. Tutanota. Uhum. Tutanova. Tutanota. Nota? Sim, Tutanota. É uma aplicação em Electron. E licenciado com MIT e pronto, e é isto. Okay. É interessante. Tá, eu mudei de fornecedor de e-mail recentemente. Por acaso ia te perguntar isso, qual foi a tua opção? Podemos falar isto noutro episódio. Diz só o nome? Não me lembro do nome. Faz o teaser para o próximo. Ah, ok. Mailfence? Não. Não é conhecido. Uma das razões pela qual eu não escolhi o Proton Mail ou o Tutanota foi por não haver um cliente de e-mail nativo, ou por não poder, por exemplo, utilizar o meu Thunderbird e usar a minha chave GPG que eu já tenho há muito tempo no Thunderbird e tudo isso. Pronto, isto ajuda a quem como eu quer um cliente de e-mail a ficar um bocadinho mais próximo de poder ter um cliente de e-mail. E adotar estes serviços. A questão é que isso é um cliente e-mail para um serviço. Exato. É um bocado como aquelas aplicações de telemóvel que só permitem fazer a ligação àquele serviço. É um bocado limitador. Sim, é um bocado limitado, mas é melhor do que nada. Sim, concordo. Mas prefiro, por acaso, o ProtonMail tinha esse problema. Eu quando andei a fazer a minha vistoria por serviços de e-mail pagos, uhum. porque estive aí há um ano e meio, dois anos, tive a mesma, passei pelo mesmo sítio que tu, ou seja, uhum. quis arranjar um provedor de e-mail, até porque estava farto de alojar os meus próprios e-mails, por razões também que não vêm, acho que algumas eu falei aqui no ar, mas depois podemos guardar a situação dos e-mails e falamos de tudo. Sim, de uma vez. Outro episódio. Mas o ProtonMail, de facto, aquilo que me chateava era isso mesmo, era que só se podia usar ali. Ou seja, pois. Era tudo muito limitador. Porque tu gostas do Thunderbird, não podes usar o Thunderbird. Yeah. É estranho. Mas pronto. Eu não sou utilizador de ProtonMail, portanto não, essa passa um bocado uhum. ao lado. Ok. Então podemos passar um bocadinho então ao Discodingo. Tiago, certo. Já estás a usar Discodingo ou não? Não, eu não estou a usar Discodingo. Tipicamente aquilo que eu faço é uma questão já de tradição. Tradição, as minhas tradições têm mudado, portanto não se pode chamar uma tradição, mas quando eu tinha algum tempo livre, ou quando tinha mais tempo livre, assim é que é, eu habitualmente um mês e meio antes de sair a release atualizava. Eu digo tempo livre não é pelo update, porque o update demora uma, duas horas, está despachado. Menos. Mas é mesmo porque o tempo, tempo livre, depende da ligação, depende do CPU, depende de uma série de coisas. Eu fiz agora para disco e demorei 3, portanto depende. Uou. Exatamente, depende. Não vale a pena estarmos aqui com coisas, depende. Agora, não é isso que está em causa. O que está em causa é que quando tu fazes uma atualização para um software que só vai sair em versão final dali a um mês e meio, prepara-te para perderes muito tempo em updates, porque todos os dias saem muitos updates. Prepara-te para porque é que isto hoje não está a funcionar. Prepara-te para reportar os bugs que encontras, porque a minha razão principal para fazer essa atualização antes do tempo era para reportar bugs e para poder também, uma vez que eu não programo e não consigo, ou pelo menos nunca me predispus a isso, de fazer reparação de bugs através de código, faço uma coisa que gosto muito de fazer, que é queixar-me. Faço os meus bug reports, e então era assim que eu fazia. Dá uns tempos esta parte, comecei a fazer uma outra, lá está, esta foi para aí a minha primeira tradição, depois ajustei também de acordo com a minha disponibilidade e com a minha agenda, que foi, passei a fazer os updates no dia em que saía. Portanto, os encontros em Sintra que nós fazemos religiosamente numa quinta-feira do mês há quase 5 anos acontecem numa quinta-feira, porque os releases do Ubuntu são sempre à quinta-feira também. Portanto, em outubro e em abril, nós sabemos sempre quando é que é o encontro em Sintra, porque é no dia que sai a release. Tanto que nós estamos a gravar isto hoje, amanhã há encontro em Sintra. Portanto, o episódio não vai sair a tempo, portanto vão saber disto depois. Mas normalmente é no Saloon, ou às vezes uma hora antes de chegar ao Saloon, ou coisa do género, que eu faço, que eu faço o meu upgrade, ou que eu começo a fazer o upgrade. Agora, neste caso, com tantas boas opiniões que eu tenho tado, que eu tive a ouvir sobre o Disco Dingo, aproveitei o fim de semana e tinha algum tempo livre, e então peguei, não no meu computador de trabalho, mas peguei no meu ThinkPad e dei-lhe o upgrade. Ele está em não LTS, portanto vai subindo a cada 6 meses, e decidi subi-lo antes do, ou seja, traí o encontro em Sintra e decidi fazer-lhe o upgrade meio dúzia de dias antes. Agora, honestamente, a única coisa que eu te posso dizer sobre o upgrade é que demorou sensivelmente 3 horas. Entre o download e a instalação, foram para aí 3 horas. Porque sobre a utilização, não te posso dizer rigorosamente nada, porque entretanto, como já era tarde, e eu tinha depois outras a fazer também, aquilo que eu fiz foi, quando ele pediu para reiniciar, eu desliguei-o e ele continua desligado até agora. Depois também estive fora e tal. Portanto, sobre o Disco Dingo, só posso falar do wallpaper, que é muito bonito, mas isso, os wallpapers são sempre, aliás, o Ubuntu dá uns anos a esta parte, que é extremamente bonito. Portanto, essa questão estética não se pode, não podemos questionar. Só que tenho estado a ouvir, e aquilo que tem sido opiniões de outras pessoas que já lá estão há mais tempo do que eu, que de facto a experiência é bastante agradável e bastante melhorada. Portanto, pessoas que habitualmente ou que tendencialmente não iriam nunca sair das versões LTS, são neste momento tentadas, e tu és uma delas, acho eu, pelo menos tenho essa convicção, a sair das LTS pela Disco Dingo. Mas conta-me tu, se já fizeste algum upgrade. Eu não fiz nenhum upgrade. Eu, quando saiu, quando foi a primeira semana de testes, ou coisa assim, que já foi há meses, instalei uma VM. Na altura brinquei um bocadinho com ela para fazer alguns testes. Quando saiu a RC aqui há dias, voltei a instalar uma VM. Já me tinha esquecido, tinha lá outra, então instalei esta de raiz. E pá, e confirmo que de facto, em termos de performance, nota-se melhorias significativas. Bate certo também com o que outras pessoas dizem, que o GNOME está bastante mais rápido, porque já inclui melhorias desenvolvidas pela Canonical que foram submetidas para Upstream, e outras que a Canonical ainda está à espera da aprovação em Upstream, e que melhoram bastante a performance do GNOME. E é por isso mesmo que eu estou a considerar fazer o tal upgrade. Eu tenho duas máquinas com 1804 e estou a considerar fazer o upgrade. Mas não é só por isso, porque tive a ouvir ainda hoje coisas que as pessoas da Canonical tiveram a dizer sobre as novidades do Disco Dingo, e os patches que a Canonical fez ao GNOME já estão também no 1810. Portanto, quem está no 1810 e fizer upgrade para o 1904, se calhar já não nota uma diferença tão grande. Há alguns patches que, pronto, que nunca consegue-se fazer backport, mas o essencial é capaz de ainda estar no 1810. E vão ser também feitos os backports para o 18.4. Também de tudo o que for possível fazer esse backport, tendo em conta que ele está para aí duas versões de GNOME atrás do 19.4. Mas quem está na 18.10 vai sentir menos essas melhorias quem salta de LTS. Assim, todos eles vão notar melhorias significativas. Mas quem está mais perto da versão mais recente é capaz, se calhar nem nota a diferença entre estar no 18.4 ou no 18.10, e se calhar até pode ser que não se consiga notar a diferença entre o 18.10 e o 19.4, mas é possível que haja alguma diferença muito pequena. Outra coisa muito importante que disseram foi que eles vão mudar os key bindings do GNOME para ser parecidos ou iguais aos do Unity, o que faz com que sejam bastante mais intuitivos. E isso é que me fez decidir, foi o motivo final da decisão, foi os key bindings, porque eu detesto os key bindings do GNOME. Epá, mas tu estás um ano, mas isso devia ter sido feito logo, pá. Tu estás em Unity há 5 ou 6 anos, estás com esse hábito, depois obrigam-te a usar GNOME, e das duas uma, ou tu personalizaste aquilo tudo para não perderes os tiques, ou então tens estado a habituar-te aos novos keybindings, e agora revertem novamente. Isso baralha uma pessoa, pá. Eu fico tonto, pá. eu no trabalho, eu tenho uma máquina Red Hat que tem GNOME, e às vezes tem plasma. Aliás, ele tem plasma, tem sempre, mas nem sempre eu uso o plasma. Eu uso mais o GNOME. Pelo que os key bindings, para mim, na minha cabeça, já estão um bocadinho misturados. Claro que a mecânica das minhas mãos é o do Unity, porque o Unity ainda uso, aliás. Tenho duas máquinas com Unity. Unity 7 em 16.04, e portanto para mim é automático e funciona mecanicamente. A memória mecânica para mim é dos key bindings do Unity. Os outros tenho que pensar um ainda bocadinho. Ainda não perdeste. Os outros têm sempre. Fica a pensar em tipa. Eu acho que sim, espero que sim. Ok, pronto. Estamos todos agradecidos ao Diogo, pá, porque foi ele que moveu toda uma equipa da Canonical. Para reverter uma situação, aliás, que já devia ter sido corrigida há muito seis tempo. Meses. Enfim, ou mais, ou mais. Meses. Há um ano. Há dois anos já. Há um ano e meio. Não, então o nome saiu há um ano. Não, 17.10. Isto já é 19.4, pois é, meu. Que horror, estou velho. Pois é. Que horror. Não me devias dizer isso assim, pá. Descobriste. Não descobri agora, fiz contas, foi agora. É uma chatice. Mas pronto. Nunca façam contas. Nunca façam contas, nunca na vida. Mas pronto, vais correr o upgrade em todas as máquinas, ou vais fazer só uma e depois logo se vê? Já decidiste? Não, a primeira máquina que vou reinstalar é a máquina com que eu gravo normalmente os podcasts. Até é só porque é mais simples vais, de fazer. Vais passar é uma série de tempo a pedir-me tokens do Mumble e a pedir-me uma série de informações. Não, isso eu tenho tudo num ficheiro. Eu só te peço isso quando não tenho fecheiro ao pé de mim. Mas estás-me sempre a pedir isso, pá. Pois, é só quando fecheiro ao pé de ti, pá. Estás-me sempre a pedir as coisas. Costumo ficar no casaco e então não vamos falar o casaco sobre está ali ao pé da porta e eu não me quero levantar da cadeira. Sei que estás tão em forma, pá. Exato. E depois estou a pensar. Sim, mas estava a dizer, vais reinstalar e mais. E upgrades, fazes algum ou fazes sempre de raiz? Não. Eu normalmente faço upgrades. Neste caso não vou fazer upgrades. Vou instalar o aliás, estou a pensar em instalar até o 1904 nesta máquina e depois instalar usar um instalador especial que agora há para o Ubuntu Studio, para instalar as aplicações e o ambiente Ubuntu Studio em GNOME. Ok. Estou pensando em fazer isso. Porque não o Studio, então? Já falámos aqui sobre isso há uns episódios atrás. Por causa da XFCE. Eu não quero XFCE. Gosto de XFCE. Não é para mim. É super levezinho, é super estável, mas não é o tipo de interface que eu gosto. E o meu NUC, que é a minha máquina principal aqui de casa, eu não gosto muito do setup que eu fiz dele inicialmente, pelo que é uma boa desculpa para fazer uma nova instalação. Ok. Então já tens dois candidatos a disco de inglês? Sim, sim, são as minhas duas máquinas com 1804 que vão passar para disco de inglês. As outras estão todas em 1604 e vão continuar em 1604. Ok, parece-me bem. Pois olha, eu vou fazer, tenho o meu ThinkPad, fiz-lhe upgrade, mas provavelmente, alguns no próximo mês e meio, devo fazer-lhe também uma instalação de raiz, até porque ele já está a acusar alguma falta de amor, porque ele não é usado diariamente e não leva o mesmo carinho que levava em tempos. Portanto, provavelmente leva um disco de raiz, um disco dingo de raiz, para que se sinta rejuvenescido e para que se sinta feliz e contente e com um facelift, porque os equipamentos também se ressentem e também têm sentimentos, como nós sabemos, não é? É verdade. Mas pronto. Ora, disco dingo, tens aí mais alguma coisa na tua lista? Não, essencialmente é isto. Acho que podemos passar ao próximo tema. Ora, o próximo tema é sobre aquilo que aconteceu então no dia 6 de Abril. Uhum. Que foi a UBUCON Portugal, a primeira. Nós queremos que seja, aliás, na abertura falámos sobre isso, falei eu. Espero que tenha sido a pior UBUCON Portugal de sempre. É sinal que se fazem mais e é sinal que serão todas melhor que esta, portanto, ainda bem. Não que esta tenha sido má, mas o desejo é sempre evoluir a cada edição. Claro. Às pessoas que estiveram presentes, fosse do lado do palanque, fosse do lado da assistência, notava-se o interesse, notava-se o empenho, notava-se também, de certa forma, algum reconhecimento e aquela pergunta típica de e aquele sentimento de quando é que é a próxima e como é que vai ser e é interessante. Eu tive aquela, uma das posições ingratas de quem está na parte da organização, que é não consegui saborear nem metade daquilo que gostava. É demasiado ingrato tu preparares uma coisa, fazeres com que a coisa corra o melhor que consegues e depois não estares ali para, ou seja, mais de metade das apresentações, aliás, eu não vi nenhuma apresentação do princípio ao fim. Mais metade das apresentações, eu não vi nem metade da apresentação, e eram assuntos, eu diria que, para não dizer 100%, que é sempre chato dizer 100%, parece que é uma frase feita, mas eu diria que 80% a 90% dos assuntos interessavam-me seriamente, ou seja, eu queria estar sentadinho, quietinho, na assistência, e estar ali a receber o que as pessoas que foram falar tinham para dar. Mas pronto, alguém tem que fazer as coisas, porque senão, se nós pensássemos todos assim, as coisas não aconteciam. Portanto, e este ano tocou-me a mim, ao Gustavo e ao Ruben. Espero que para o ano toque a outros três, para que eu possa ficar sentadinho do lado de cá, descansadinho, a ouvir o que alguém tem para dizer ou a fazer os workshops que forem acontecer do outro lado. Mas pronto, agora diz-nos tu, Diogo, que tu foste falar, não é? Portanto, foste falar numa altura até porreira, meio da tarde. Sim, antes de lá chegar, para já quero agradecer-te a ti e ao Ruben e ao Gustavo por todo o trabalho que tiveram a organizar o evento. O evento foi divertido, foi informativo e acho que foi um trabalho bem feito e que feito com dedicação, muito claramente. Portanto, muito obrigado por terem feito isso e espero que para o ano outro ou alguém faça de novo. Gostei em particular que viesse gente de longe, veio gente de longe e gostei muito disso. Aliás, eu diria que a pessoal de longe esteve mesmo em grande neste evento. Veio gente de Braga, veio gente de Gondomar, veio gente de Leiria, Aveiro, Bruxelas. Esses não contam. E gostei muito que tivesse vindo essa gente toda de longe, envergonhar um bocadinho o pessoal de perto que não foi. Mas gostei que o pessoal tivesse saído. Quanto à minha apresentação, é sempre algo que me mete um bocadinho os nervos em franja, não tanto como fazia quando eu era mais novo, agora preocupa-me menos. A idade faz com que a situação intimide menos, mas ainda intimida um bocadinho. Não é algo que eu esteja acostumado. E a cada 10 minutos fazemos referências à nossa idade, pá, acho que estamos mesmo a ficar velhos. Mas continua, desculpa, Diogo, não resisti. Mas eu gosto sempre de falar de coisas que sobre as quais eu tenho alguma paixão, e é sempre bom falar a pessoas que querem ouvir. Ok. E as pessoas que estavam lá, pelo menos, toda a gente queria ouvir. Que sim, sim, ninguém se foi embora a meio. Exatamente. Portanto, as pessoas que estavam ficaram. Portanto, não enfadaste as pessoas. Não lhes provocaste aquele sentimento do pá, não sei se deixei a panela ao lume, pá, tenho que ir para casa. Mas pronto. Não, mas eu gostei muito de outras apresentações. Eu gosto em particularmente das apresentações, sem desprimor nenhuma para as outras apresentações todas, obviamente, mas gosto muito das apresentações do Jorge Gustavo, do OpenStreetMap e do SGOPT. É um tema que me fascina imenso, é esse. A minha ideia é que aquilo é quase os escoteiros dos mapas e do Open Data. e tenho muita pena de não ter ido ao workshop. O workshop deve ter sido super interessante. Pronto, mas não se pode estar nem dois sítios ao mesmo tempo. Eu fui espreitando, e olha que quem estava lá, e foi de facto, depois estive lá nos minutos finais também do workshop, e de facto conseguiram a tarefa que era proposta, era desde a fotografia até depois fazer a transposição e até à criação do aquilo é um servidor em Node.js, se não me engano, um web server que depois faz a ponte, e nos minutos finais, portanto, aquilo teve em vias de não ser possível fazer, porque também estava ali um bocado a contrarrelógio, parece que 3 horas é muito tempo, mas não é assim tanto quanto isso. Eu não tive o tempo todo, estou a falar um bocado de palpite, mas provavelmente o que deve ter acontecido é sempre aquelas perguntas e as dúvidas que vão tirando, e depois o Jorge não se acanha também com explicações, portanto ele gosta e tem aquele ele fala do coração, portanto, quando começa a falar das coisas, sim. E também ninguém o cala porque ele tem aquele empenho, aquele extra motivação. Portanto, com tudo isso, conseguiram terminar a tarefa, acho que foi extremamente positivo, e é sempre. E para quem está também a fazer um workshop, conseguir concluir uma tarefa que era proposta inicialmente é sempre positivo. Mas olha, deixa-me, antes também que eu me esqueça, tenho que dar aqui uma palavra aos nossos, a quem fez isto possível, não é? Portanto, as pessoas da organização, sim, eu, o Ruben, o Gustavo também. Tenho que falar também, tu falaste há bocadinho da distância, e eu vou voltar a falar da distância. Nós temos muita gente que nos ouve, e portanto, nesta altura, ou desligam ou avançam, porque eu vou novamente fazer referência a isso. Aquela coisa do é em Lisboa, porque as pessoas que organizam estão em Lisboa, deixem-se tretas, que é uma coisa que eu digo muitas vezes quando se fala em geografia e em Portugal, e nós estamos mal habituados, porque as pessoas que me ajudaram a organizar a Ubicon Portugal, uma estava em Matosinhos, em Gondomar, para lá para cima, junto ao Porto. Longe, para aquilo que as pessoas dizem, muito longe, não é? Aqui foi uma pessoa extremamente ativa, que é o Gustavo, e em Leiria, lá está, alguém que podia estar confortavelmente a olhar para o horário dos autocarros e a ver quando é que vinha para baixo e quando é que voltava para cima, porque era o plano inicial do Ruben, e que quando sentiu que fazia falta mais um par de braços, chegou-se à frente, mostrou-se disponível, e aliás, eu e o Gustavo não conhecíamos o Ruben de lado nenhum, e não foi isso também que foi barreira, portanto ele chegou-se à frente, perguntou se era preciso ajuda, havia de facto algumas tarefas para o Ruben desempenhar e que aliviou-me a mim e ao Gustavo, portanto, e estava em Leiria. Portanto, o único que estava e que não estava em Lisboa era eu, estava também na Ericeira. Parece que não, mas 50 km não são morar ali ao lado e ir ali ver o que é que se passa. Pá, e as coisas aconteceram, portanto, eu não me importava. Isto é a mesma coisa que. E é aquilo que tu dizias também, que é pessoas que vêm de muito longe estão cá e fazem ver a quem vem de mais perto. E eu digo a mesma coisa numa questão de. Se pessoas que estavam tão longe conseguiram dar-se ao trabalho de organizar um evento, como é que pessoas que, mesmo que fosse à mesma distância, não se conseguiram organizar para meramente assistir? Que já era interessante. Mas pronto, falando de coisas mais então... Só quero acrescentar uma coisa. É que nisto dos eventos é sempre importante ter alguém que está perto do local, mas não quer dizer que todas as pessoas que estão a organizar que têm que estar lá perto do local. Agora, exatamente. É evidente que há questões logísticas, que tem que haver alguém que lá vai ver ao sítio as coisas e que tem que conhecer as pessoas e que tem que ser a ponte. Não aconteceu. Também é um caso especial, tendo em conta o sítio que é. Tem que fazer justiça, o ISPT não é uma casa que me estranha. Exatamente. É uma entidade com a qual já temos uma relação, né? Há aqui uma questão. Há aqui uma proximidade diferente, mas imagina que se fosse noutro sítio, olha, por exemplo, se for a UbuCon Europe, é importante que tá alguém que esteja perto e que seja uma ligação com quem está perto. Agora, não quer dizer que toda a gente que esteja a organizar tem que estar perto. O UbuCon Europe do ano passado em Espanha, o Marcos Costal estava no local. E várias pessoas de Madrid, de Barcelona, de vários sítios de Espanha participaram na organização. Exatamente. E contribuíram. Se querem ajudar, aliás, se colaborarem na organização de eventos que estão longe com vocês, vocês estão a aprender e depois podem fazer no vosso sítio. Fazendo aqui citação a alguém que falou sobre a comunidade e sobre a participação da comunidade... durante a UbuCon, a única coisa que faz falta é vontade. Tudo o resto se consegue contornar. Agora, quando não há vontade, não vale a pena também. Mas pronto, mas eu queria falar sobre o resto, a parte positiva da coisa. Nós não temos de estar sempre a dar nas orelhas de quem não foi, temos que falar sobre quem foi, temos que falar sobre quem tornou aquilo possível. Portanto, e a primeira parte, sim senhor, as pessoas. Esqueço-me de uma pessoa que também foi bastante importante, e essa sim estava lá mais presente, que é a professora Manuela Aparício. Muito importante, sem dúvida. Exatamente. Portanto, a nossa ligação ao ISCTE e que, de facto, das pessoas que estavam, das pessoas que, e falando em proximidade ao sítio, era a pessoa que, honestamente, estava próxima do local. Porque, de resto, apesar de não ser um sítio completamente novo para mim, aquela ala autónoma onde foi a UCON era uma novidade para mim. Os próprios auditórios, como são tantos, e a organização do espaço e a forma como tu vais depois organizar e operacionalizar as coisas, também poderia depender do sítio e só nos foi, portanto, nós chegámos lá, aquilo que eu fiz foi no dia cheguei lá 3 horas mais cedo, quer dizer, portanto, para poder também ter margem e tinha algumas alternativas e algumas cartas na manga conforme o sítio e conforme as condições que nos fossem oferecidas. Mas de facto correu bastante bem. Isso foi possível então graças à professora Manuela Aparício e ao ISTAR do ISCTE, que é o Instituto de Investigação. A própria Canonical também gosta sempre de marcar presença através do seu merchandising e das suas fitas e dos seus crachás e dos seus souvenirs, que eles gostam sempre também de contribuir para os eventos. A Ansol teve um papel muito importante, não só teve pessoas a falar, o Marcos fez uma apresentação sobre o trabalho da Ansol, mas também quiseram associar-se numa questão... E é importante também falar sobre isto, uma questão financeira, portanto deram apoio financeiro das poucas despesas que a UbuCon teve em termos de materiais, foram assumidas pela Ansol e por um sócio da Ansol, porque eu não sei se ele quer que se diga o nome ou não, portanto não vou dizê-lo já, mas um sócio da Ansol que decidiu também dar alguma contribuição. Epá, e tenho que falar também de uma pessoa que me é... muito querida pelo empenho, não é ligado ao Ubuntu nem ao Open Source, ele joga noutro campeonato, mas que é alguém que me diz que sim, muitas vezes, às vezes por dinheiro, às vezes pro bono, e é alguém que não vai de certeza ouvir este podcast, porque ele é surdo, ele é surdo mudo, portanto não vai ouvir este podcast, mas que eu preciso falar dele na mesma, que é o Sérgio Pedro Tiago, que foi a pessoa que fez os nossos, o nosso cartaz e os nossos, espetacular, os nossos banners. Espetacular, estava espetacular. Ele foi já recrutado por mim para fazer alguns apontamentos, até alguns para o nosso podcast também, que ele já fez. Já está encomendado para a Ubucon também. Aliás, o logo da Ubucon foi ele que fez também. Que também está muito bom. Da Ubucon Europe, aquelas chaminés naquelas suas várias versões. E pronto, e foram estas pessoas que... um obrigado especial para eles porque não disseram que não. Porque é muito fácil dizer, ah, e tal, não é possível, ou agora não. Ou... Portanto, e foi exatamente o contrário. Disseram-me que sim, uhum, a partir do primeiro momento. E tenho que agradecer também às pessoas que foram e que dispuseram do seu sábado, do dia todo ou de uma parte do sábado, sim, para, e não só do sábado, porque mesmo tu quando vais falar uma hora ao Mubucon tens certamente 3, 4 horas de preparação dos slides, de ensaios, pensar o que é que vais falar, como é que vais falar, pronto. Quando tens muita prática, menos. Quando tens, se calhar, menos prática, menos à vontade, mais. Quando tens excesso de zelo, mais ainda. Não. Mas pronto, mas seja como for, é sempre tempo que as pessoas despendem. Eu pessoalmente, eu gosto bastante de tempo. Já eu refiz os meus slides quase todos, de raiz. Não me surpreende, não me surpreende. Vindo de ti, não me surpreende. E já tenho ideias para melhorar a apresentação também. Aliás, algumas pessoas deram feedback e eu agradeço a isso. E entretanto, também tive a rever de novo os slides e tenho ideias para melhorar a apresentação. E infelizmente, não tive tempo para ensaiar por motivos pessoais, mas. Mas e tudo isso, na boa, gastei um dia de trabalho acumulado, uhum, nisto tudo. Sim. Não, isto para dizer que nós também optámos nesta Ubucon, pelo menos nesta, de não pedir patrocínios. A Ansol entrou por iniciativa, não fomos nós que fomos pedir patrocínios, uhum, não era esse o objetivo. Como não pedimos patrocínios, também não tivemos capacidade mesmo não falando em cachês, mas falar, por exemplo, em pagar despesas aos oradores. Lá está, nós tivemos um orador que veio de Bruxelas, que foste tu, tivemos um orador que veio de Braga também, e de outros, uhum, sítios, e não houve qualquer tipo de ajudas de custo. Portanto, cada um veio pelos seus próprios meios, e importa dizer isto também, portanto, e também para podermos avaliar o nível de esforço e de dedicação que as pessoas também deram ao evento. Isso também é de louvar. É importante nós termos alguém que faz um bom cartaz, é importante termos alguém que nos empresta os auditórios, portanto, que o Isqueté também teve muito bem nessa parte, mas sem importa dúvida. Dizer também que os nossos oradores também dispuseram do seu sábado, dispuseram de tempo antes desse sábado para fazer a preparação, para entregarem a melhor apresentação que conseguiram, e também despenderam de algum valor financeiro, certamente, para poderem estar presentes, sim, portanto, isso também importa referir. Agora, de resto, em termos de participação, nós tivemos nós não contámos, portanto, como não fazemos inscrições, é sempre ingrato, mas eu arriscaria um número entre 50 a 60 pessoas, entre a manhã e a tarde, eu arriscava um número à volta disto. Temos uma situação muito interessante, que foi, esgotámos o nosso stock de camisolas, os nossos hoodies esgotaram. Okay. As nossas t-shirts estão muito desfalcadas também, portanto, em termos de stock. É uma coisa que nós nunca falámos aqui no podcast, obviamente falámos só uma vez, sim, mas não fazemos o apelo, que é, pessoal, se querem uma t-shirt, e neste momento só t-shirts, porque os hoodies já foram todos, se quiserem uma t-shirt da comunidade, com uma t-shirt bonita, é muito bonita. Há mock-ups das t-shirts no site, procurem no site, ou então façam o Bucon. ubuntu-pt.org/swag e vocês chegam às camisolas, e se andam a adiar, o meu conselho é, já não há os tamanhos todos, portanto importa referir que já não há os tamanhos, uhum, todos, façam o vosso pedido para que a gente vos possa chegar ainda enquanto há estas camisolas. Não quer dizer que a gente não possa eventualmente fazer mais, mas quem sabe, as últimas fizemos há 3 anos, 4 talvez, portanto Imaginem se a gente só faz camisolas daqui a 4 anos outra vez, vocês ficam 4 anos à espera, portanto, sim, pensem nisso. É, e já agora, um bocadinho de concorrência, a comunidade francesa também lançou a t-shirt de Disco Digno deles, só que eles estão com um problema que é que têm tantas encomendas que não sabem se vão conseguir satisfazer. Eles fazem as camisolas deles aqui na Ericeira, se não me engano. Não. Acho que, talvez, falámos sobre isso nas Astúrias. Talvez já tivessem feito. Neste sim, momento acho que são feitas na França. Que eles têm um parceiro francês que, eu já vi o site deles, agora não lembro o nome deles. Nós falámos sobre isso nas Astúrias e o Rudi teve a dizer que, ou então já tinha... Eu sei que ele chegou a contactar aqui, ou nós fizemos as nossas, uhum, também, e que ele chegou a contactar aqui com a empresa que fez as, uhum, nossas. Se concretizou ou não, é que eu não me recordo. Ok. Se calhar não. Pois, se calhar, não sei, não lembro. Falamos sobre muita coisa. Mas pronto, eu tenho uma Bionic encomendada, pá, ainda. Ok. Que ainda não me chegou. Olha, então... Vou ter que ativar o meu contacto. Ok, eu trato disso por ti. Está bem, faz lá isso, já fiz tanta coisa por ti, no que toca a encomendas e compras. Sim, e a carregar. Sim, sem dúvida. Matéria-prima, mas pronto, adiante. Ora, sobre o Bucone, epá, eu não tenho mais a dizer nesta altura, não sei se... Já estão os slides, ou seja, já temos slides no site, quem voltar ao site e for ao calendário, já tem um link para as apresentações. Eu penso que havia um problema técnico ontem, mas que foi resolvido. Neste momento eu acho que não falta ninguém, portanto faltavam duas apresentações, neste momento não faltam porque, ok, não, quando sair o podcast já está resolvido, mas vejam quem não esteve presente. As apresentações não foram gravadas, ou pelo menos foram gravadas mas não vão ser publicadas, portanto acho que é isso, essa é a versão. Eu posso esclarecer, fui eu que gravei. Deixa-me só. Eu fiz questão desta vez de não fazer streams de nada, até porque se nós estamos sempre a falar que as pessoas devem estar, e também é um bom momento para que as pessoas estejam presentes e convivam, e achei que não iria fazer, poderia tê-lo feito, mas achei que não iria fazer. Uma coisa é uma hora Ubuntu e gravar para quem não pode estar, e que provavelmente vou deixar de fazer, anuncio já que vou deixar de fazer, portanto as pessoas que queiram estar na hora Ubuntu têm que estar na hora Ubuntu, mas achei que o Bucone não seria de facto o local, porque as pessoas tantas acanham, se ficam comodistas e deixam de sair do sofá, e nós queremos que as pessoas sejam ativas, estejam em forma e que não sejam sedentárias, e portanto foi por esse motivo. Daí, e não sei o que vais dizer a seguir, mas não te vou deixar falar já, porque quando eu te vi com três câmaras, não sei quantos gravadores de áudio e com mais, eu estou a exagerar um bocadinho para dar um bocadinho mais de importância, mas como parafernália de tralha a extrair áudio e vídeo, aquilo que eu me assegurei que tu não estavas a fazer era streams, porque foi o único, não te ia proibir, se tu fizesses muita força irias fazê-lo certamente, porque eu não sou pessoa de proibir ninguém de fazer nada, mas não seria de certo uma coisa que eu iria apreciar pelos motivos que acabei de explicar. Portanto, acho, sim, que este tipo de coisas devem ser experienciadas no local e o convívio deve acontecer lá e não é cada um no seu sofá. E eu concordo totalmente com essa opinião. Não acho que a gente deva fazer streaming do evento. Talvez, por exemplo, da abertura, não acho mal, só para o pessoal... ter ali um tease do que é que vai acontecer, mas mais do que isso sou contra. Estes são eventos de comunidade em que o objetivo é pôr a comunidade a conviver no sítio, o objetivo é nós estarmos lá a conhecermos e a partilhar conhecimento entre nós e a fazer amigos. Esse é que é o objetivo de uma Ubucon, não é estar a fazer streaming de sessões. Os vídeos eu gravei-os por várias razões. Uma é porque quero saber como é que é fazer essas coisas, e outra é porque queria gravar a minha própria apresentação para depois ver. Uhum. Já viste alguma coisa daquilo? Eu tive um problema, é que o disco do portátil que levei estava quase cheio e eu gravei quase 60 GB de vídeo. E não tinha espaço em disco para isso. E tratei, já libertei espaço em disco, mas ainda não descarreguei dos cartões de memória. Aliás, do cartão de memória, o vídeo. Aliás, 60 só do cartão de memória, portanto, depois ainda tenho no portátil mais alguns gigabytes de vídeo. Mas espreitei uns minutos de alguns vídeos, mas não vi todos ainda. Nem se, algumas apresentações sei que tenho completas, outras sei que não tenho completas. Ok. Mas ficaram só para ti, como sim, é óbvio. Sim, sim. É sobretudo para eu brincar com a edição de vídeo e esse tipo de coisas. E pronto, olha, e estamos já com armas e bagagens na Ubucon Europe. Uhum. Portanto, contamos ter novidades, eu diria que numa cadência praticamente semanal, até porque já começámos a reativar a máquina e quer queiras, quer não, daqui a 6 meses é o Ubucon Europe e 6 meses passam a voar. Uhum. São meia dúzia de semanas, portanto é preciso começar a trabalhar e há ainda muita coisa para fazer. O Ubucon Europe vão ser 4 dias de conferências, uhum, com várias salas em simultâneo, com uma agenda cultural de 3 dias antes, portanto são 7 dias, com eventos em paralelos, ou seja, nos dias antes ou depois vão acontecer eventos. Ainda estamos em negociações, portanto não vamos falar sobre isso, mas está encaminhado para que isso aconteça. Portanto, vai ser bastante mais complexo. Se eu para esta Ubucon andei a dormir 3 horas, 4 por noite, durante meio dúzia de dias, eu acredito que para a Ubucon Europe deixe mesmo largo o vício de dormir. E que, ou então não, ou então de repente muita gente de Leiria, de Porto, de Porto Alegre, de Viana do Castelo, de Faro, uhum, se voluntarie para ajudar e seja de facto um mar de rosas fazer isto e arranjar uma série de malta e um grupo muito fixe para fazermos uma série de eventos pelo país inteiro. Pois a parte gira era aquilo que estavas a dizer, tu participares e tomares um papel ativo numa organização como esta, faz com que depois também te sintas motivado e tenhas algum know-how para poderes aplicar, uhum, no teu bairro, na tua cidade, na tua vila, no teu círculo. Uhum. Olha, e por falar em ir a eventos e aprender coisas novas, eu vou aproveitar para introduzir a nossa agenda e eu vou fazer isso mesmo. Vou à Ubuntu Party em Paris, já estive lá o ano passado, é um evento organizado e que é gratuito e aberto, organizado pela comunidade francófona Ubuntu FR, e com o objetivo é promover o Ubuntu e o software livre. Se de facto já forem ouvintes há algum tempo do podcast ou se frequentarem o grupo de Telegram do Ubuntu PT, tu és lá em dezembro, exatamente, não foi? Vão saber que eu estive lá em dezembro, e era no mesmo sítio onde se realizou a Ubucon Europe, portanto, na Cité des Sciences et l'Industrie em Paris. O Ubuntu Party vai ser de 18 a 19 de maio. E pá, recomendo a toda a gente que, se tiverem a oportunidade, claro que isto não é para toda a gente, ir a Paris é caro, ir a Paris em maio é mais caro do que ir em dezembro, pelo menos em certas alturas de dezembro. Ir a Paris num sábado também não é agradável, porque depois estão lá os coletes amarelos todos, tiveste problemas em dezembro, não foi? O problema que eu tive foi que não houve evento nos 2 dias porque o museu fechou em um deles. Porque exatamente, o governo ordenou que os museus fechassem. Enfim, ridículo. Epá, não é ridículo? Foi ridículo. Eu garanto-te que foi claramente um exagero desproporcional. Enfim. É sempre um exagero quando não acontece nada, mas quando acontece aconteceram coisas, mas as coisas que aconteciam eram noutra parte da cidade. Eu testemunhei coisas a acontecer, eu vi carros a arder. Mas o que eu estou a dizer se não fossem tomadas medidas e se acontecesse alguma coisa naquela parte da cidade, era o governo que tinha falhado porque não se tinha precavido. É sempre ingrato. Tomar decisões é sempre muito ingrato. Mas pronto, enfim. Eu percebo que tu querias ir para 2 dias e que ficaste lixado, só fizeste metade do tempo. Mas não foi desperdício que tu contaste a história, portanto não começas a chorar, porque o sábado foi bastante animado também. Foi interessante e eu vi coisas que eu já não podia ter visto desta vez, porque, olha, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame tive a oportunidade de a ver de fora, não tive dentro, agora já não era a mesma coisa. Agora de dentro ou de fora é quase o mesmo, né? Aquilo está um bocado a céu aberto e... Mas pronto, vamos ver como é que fica daqui a uns anos quando for reconstruído. Sim. Mas pronto, não quero falar sobre isso. Ora, temos, deixa-me avançar então, temos o nosso, já vamos tarde, porque a hora que saiu o episódio já foi, mas importa assinalá-lo. Temos o nosso encontro mensal de Sintra no dia em que sai então a edição de Discodingo. Este mês não há hora Ubuntu antes do Saloon, portanto não pode haver todos os meses para as pessoas não ficarem mal habituadas. Agora o nosso encontro Saloon, esse sim, esse acontece numa quinta-feira do mês e nesta quinta-feira foi dia 18. Disco. Estás doidinho, não é? Mas pronto, temos já alinhavado o tema da hora Ubuntu do mês que vem, mas que eu não posso falar sobre isso já. Okay, já está alinhavado. Portanto, para o mês que vem vai haver hora Ubuntu. De resto, falta falar ainda. Falas tu? Sim. Vai haver outro grande evento em Portugal, o Creative Commons Global Summit 2019. Para quem não sabe, a Creative Commons é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, fundada pelo Lawrence Lessig, e tem o objetivo de promover a criação de obras licenciadas com Creative Commons. São obras de cultura livre, e não só, nem todas as licenças de Creative Commons são de cultura livre, mas são todas mais permissivas do que é standard, portanto, a nível de licenciamento de direitos de autor. Também tem o objetivo de facilitar a redistribuição e a colaboração e a reutilização de obras. A CC Global Summit realiza-se todos os anos, normalmente tem centenas de pessoas a participar e tem entre bibliotecários, educadores, advogados, especialistas em tecnologia, e esta malta toda junta-se e discute, debate, faz workshops. Mas vais dizer quando é que é ou não? Vou dizer, sim senhor, mas só quer dizer o que é que vai acontecer primeiro. Portanto, este ano em Lisboa, a entrada não é gratuita, mas eu garanto-vos que vale a pena, e vai acontecer entre 8 e 11 de maio, portanto, acaba num sábado. Se forem a summit.creativecommons.org, podem ver os detalhes todos da agenda do evento e tudo isso, e como se inscrever. Estava aqui a pensar que está na altura de começar a falar também do WordCamp Lisboa, que este ano, normalmente é um ano no Porto, um ano em Lisboa, e sei que é em maio também, mas como não tenho datas, depois falo no próximo episódio. Ora, resta-nos então encerrar e falar nos nossos códigos de desconto, que foram bastante populares durante a UbuCon. Aliás, foram a cada meia hora, um dos nossos códigos de desconto era citado durante as apresentações, mais coisa menos coisa. É o código da LibreTrend, o nosso PUP 150, que dá direito a 150€ de desconto na compra de uma LibreBox. E o nosso código bastante mais complicado e que está publicado no nosso site e que dá um desconto de 30€ na compra de alguns modelos Slimbook, alguns modelos porque são aqueles que têm teclado em português, porque uma vez que é um código para ser usado em Portugal, foi assim que foi decidido. Vai passar a ser incluído aqui e não está, mas o apelo também então que comprem as nossas camisolas, porque nós ainda temos algumas, não muitas, mas ainda temos algumas, e queremos escoar o stock, porque quanto mais depressa o fizermos, mais depressa pensamos numa nova remessa, eventualmente com um novo design ainda melhor do que este, mas que só acontece habitualmente quando nós escoamos aquelas que existem. Ora, resta dizer então que nos podem encontrar o podcast Ubuntu Portugal no nosso site, podcastubuntoportugal.org. É lá que encontram informações sobre a forma de nos contactarem, seja por comentários às publicações, seja ligações para as nossas redes sociais, seja um formulário de contacto para nos enviarem um e-mail, e-mails com sugestões, e-mails com críticas, e-mails com ofensas, desde que não sejam muito agressivas, também podem enviar. Se preferirem fazer o contacto direto, o nosso e-mail é contacto@podcastubuntoportugal.org. E não é difícil encontrarem-nos também a nós no Twitter, a nós, eu, a nós, Diogo, a nós, David, no Twitter, no Facebook, nem todos lá estamos. No Telegram sim, estamos lá também, tal como a comunidade Ubuntu Portugal, não o podcast, mas a comunidade também está presente e bastante presente nestas três plataformas. Sim, no Telegram tem o nível das conversas tem subido bastante, o grupo está cada vez melhor, vale muito a pena juntarem-se ao grupo. Está a atingir uma maturidade muito interessante, também senti o mesmo, curiosamente. Mas pronto, apelos, falas tu dos apelos? Aqui apoia o nosso senhor. Show. Sim, apoia o nosso show. Paguem-nos a conta da água. Não, não é preciso pagar essas coisas. Se quiserem fazer uma contribuição financeira, podem ir a patreon.com/podcastubuntuportugal e podem fazer doações a partir de $1 por mês mais IVA. Podem também simplesmente partilhar os nossos posts nas redes sociais com os episódios e fazerem likes nas nossas páginas das redes sociais. Podem falar do podcast aos vossos amigos para que eles também possam subscrever e comentar com vocês e mandar, escrever mais e-mails a criticar-nos. Temos uma novidade, é verdade. Estavas a falar do Patreon. Recebemos algumas críticas em relação ao Patreon e outras plataformas que ficam merecidas com parte do nosso dinheiro. Exatamente, não, nada do outro mundo. E então aquilo que nós fizemos foi, através do serviço PayPal, com aquela coisa de carregamentos por multibanco, que é uma coisa que não é taxada, estranhamente não é taxada, conseguimos emitir uma referência multibanco que faz com que as pessoas possam fazer-nos donativos tax-free, fee-free, ou seja, tanto se nos doarem 10 euros são 10 euros que nós recebemos diretamente e que podemos usar para algumas das despesas correntes que temos com o podcast, como já aconteceu no passado. Eu estive a ler as letras pequeninas e, de facto, há aqui um esclarecimento que é: estes donativos via multibanco têm que ser de 10 euros ou superiores. Portanto, isto pode ser limitador para algumas pessoas, eu compreendo, mas tem que ver com o serviço. Portanto, a vantagem é que não se pagam taxas, não há qualquer taxa de intermediários. A desvantagem é que, de facto, alguém queira contribuir com um valor inferior a 10 euros, mas não poderá fazer dessa forma. Em vez de fazerem uma contribuição de 1 euro por mês, fazem uma vez de 10 euros, vá. Uma contribuição anual, exatamente. Agora, sim, também já aconteceu, nós já tivemos um caso, já foi falado aqui, de alguém que não concordava com, e foi também uma das razões que nos fez procurar alternativas, de alguém que não concordava nem com o Patreon, nem com outras vias de receber dinheiro, lá está, pelas taxas, e então aquilo que a pessoa fez uma transferência direta de valor que foi depois aplicado também de uma forma direta numa despesa que nós temos com, e no caso foi do domínio, o domínio do site que foi renovado. Portanto, se têm muita vontade de contribuir, não arranjem uma desculpa para não o fazer, arranjem sim uma forma de chegar à fala connosco e nós de certeza que arranjamos uma solução para vocês fazerem a contribuição e um bom destino para essa mesma contribuição. Nós temos algumas ideias, mas precisamos de sentir um bocadinho mais desse apoio para as conseguir concretizar. Pronto, resta dizer então que o show é produzido pelo David Negreira e o Constantino Tiago Carrondo e editado pelo Alexandre Carrapiço do Standard Cloud Studios. Se quiserem os serviços profissionais de captura de som e em estúdio ou edição, podem contactar o Standard Cloud Studios pelo endereço standardcloudstudios@gmail.com e até ao próximo episódio. Até à próxima.